Exercício 1.1. Você é brasileiro? Sou sim. Eu também sou. Eu sou carioca. E você? Eu sou paulista. Qual é o seu nome? Helena. E o seu? Meu nome é Maurício. Bom dia. O senhor é americano? Não, sou brasileiro. Ah, muito prazer. Eu sou Mary Sanders. Muito prazer, senhora Sanders. Eu me chamo João Pena. João Pena. Isso. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo.